Eu tô no mundo da lua, tô em outra dimensão. Ela já acendeu o narguilé, experimente aí um pouquinho do CV. Mais tarde ainda tem fervo na rua, mas enquanto a dia tô em casa com três minas seminua. O Xalita foi ali no Carrefour, porque acabou a breja, porra, vai tomar no uísque Red Bull. Red Bull te dá asas, o teu corpo me dá prazer, meu bolso te dá dinheiro, dinheiro me dá você. Não é que eu queira te taxar de meretriz, mas quando eu tava quebrado e fudido, tu não quis. Eu já andei nas ruas da cidade, vi, e até demais do que o ser humano é capaz. Alguns morrem de amor e outros de saudade, alguns morrem de fome, outros de vaidade. Eu vou vivendo paralelamente, a cerveja do meu copo, que essa aqui já tá quente. Se cê tivesse o dom de ler a mente, entenderia porque sou assim tão inconsequente. Sucesso! Vai começar a luxúria! Meuscds.com. Mais tarde ainda tem frevo na rua, mas enquanto a dia tô em casa com três minas seminua. O Xalita foi ali no Carrefour, porque acabou a breja, porra, vai tomar no uísque Red Bull. Red Bull te dá asas, o teu corpo me dá prazer, meu bolso te dá diário, dinheiro me dá você. Não é que eu queira te taxar de meretriz, mas quando eu tava quebrado e fudido, tu não quis. Já andei nas ruas da cidade, vi, e até demais do que o ser humano é capaz. Alguns morrem de amor e outros de saudade, alguns morrem de fome, outros de vaidade. Eu vou vivendo paralelamente, a cerveja do meu copo, que essa aqui já tá quente. Se cê tivesse o dó de ler a mente, entenderia porque sou assim. Eles me ensinaram a ser assim, filha. Vá, vá, vá, vá, vá. A cerveja do meu copo, que essa aqui já tá quente. Se cê tivesse o dó de ler a mente, entenderia porque sou assim consequente. Eu vou vivendo paralelamente, a cerveja do meu copo, que essa aqui já tá quente. Se cê tivesse o dom de ler a mente, entenderia porque sou assim tão inconsequente. Ah, inconsequente. Faz o L.